Azaç eletrizante. Cabo. Zona Norte no ar. Família IML. Inspiração muito louca. Jam. Corre, corre, na madruga se não morre. Lá vem tempestade de bala do Robocop. Aniquilação na missão do carro forte. No campo minado é ladrão versus a choque. O topo do morro são dezenas de combates. Aquele perde e ganha nunca acaba em empate. Do Paraguai que o carregamento sai. Domina territórios menores pra rapaz. Faz e acontece, patrocina um velório. Experimentando bala ou a selva de Vinório. Uma brisa louca, mente biônica, uísque energético, maconha hidropônica. É o gangsta, conexão Jamaica. Pólvora e ódio lado a lado com a raiva. Quer conferir, tenta a sorte, gambé. A chuva de tiro e pimenta no seu café. Quem te patrocina quer ver sangue, sangue, calibre proibido, faroeste, bang bang. Pra morte é um dois ladrão. Só magneto, bota os ferros na mão. Sai, olho gordo, bagulho é monstro. Só tiro no globo, se não morre fica bobo. Cotidiano, a situação é o certo pelo certo, sem aproximação. Tentação te envolve na escada pro céu. Cheirando cocaína e penhorando Nextel. Pequena Londres para, a guerra é inevitável. Se não tem diálogo com os caras. Mensagem, respeita o proceder. Pois o tráfico não vai na tua porta oferecer. Droga é luz, traz dinheiro. Se não tem, vai se fuder. Nessas fitas eu já vi vários mano vão morrer. Lá no morro, monstro vem pra firmar. Plano sigiloso, dois no ar. Cadeia na rua, cada um, cada um, cada um na sua. É lá no morro, os monstros vem pra firmar. Vem pra firmar. Pra você sigiloso que tá no ar. Na cadeia, na rua, cada um, cada um. Sábado, CPC, te embaçar, se abalar. Meter pra louco, se encostar, na missão intercalar. De drag, lacoste, fumando os pobres no poste. Desferme, não tenta sorte, não arrisque nas postes. Os loucos, back, stop, pegando visagem. Mascando trabalho, babalo dentro dos cortes. X9, trompa, X9, quem sabe hoje não chove. Mexe no bug, bug, aí o bug se move. Corolla, Megane, Bandeira azar, metros a metade, Penelope charmosa. Menores que é louco, cartucho cheira louco. No cara e no escuro, quem manda do puro. Mexendo mecha, leve, fedendo becha. Território molhado, se perdeu nas horas dessa. Se tromba com paixão, só cachorro rasgando show. Esmagando o coração, pela rua do União. Solução, canta fita, beme, vem rouba brisa. Várias fitas mostram quem perdeu amor à vida. Caravan, carabina, pinote até a fila. Tudo aquilo ia tequila, braqueta na mochila. Banana, ué, no mundo boliviano. Oração de manhã, as forças que vai guiando. Vagabundo quer viver que tanto se vira avião. Já viveu coisas piores, se for ver só melhorou. Seguramente é envolvente, sedutor e atraente. Inocente, nem pensa o veneno da serpente. Cruel, letal, um arrasto e blau. Combinado, parceiro, Londrina criminal. Bandidão se empenha, enrosca o beiço, é roça. Norte do Paraná, pequena Londres é rota. O comércio fumega, só madeira que rola. No aguarde daquela fita, na gerência da loja. Tem quadrado e fuzil, metralhador e granada. Simpatia o caralho, cada um faz sua cara. Na rua, viatura, a pista tá molhada. Falou que vai forjar, tá na bronca, não acha. Mas aí não intimida, a guerra não declarar. Por um pouco de paz, nego, chicote estrala. Quem tem medo se esconde, pra mim tá pela ordem. Bola mais um fininho, bem-vindo às ruas da norte. Lá no morro, monstro vem pra firmar. Plano sigiloso, dois, tá dois, no ar. Na cadeia, na rua, cada um, cada um, cada um na sua. É lá no morro, os monstros vem pra firmar. Vem pra firmar. Plano sigiloso que tá no ar. Na cadeia, na rua, cada um, cada um, cada um na sua.